A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Curioso como os cães nunca saem de moda, não é mesmo, Walter Rezende? Nunca saíram. Nunca saíram, cara. E o que a gente acompanhou pelo passar dos anos é que sempre tem uma raça em evidência. Por exemplo, ali no início dos anos 80, eram aqueles cães pequineses, né? Que eram a bola da vez. No final ali dos anos 80, aquele filme A Gangue dos Dobermans, né? Criou um frisson maluco ali, sim, né? Em torno daqueles cães. Dobermans de mochila. Isso, exatamente. Lembra disso? Quase que simultaneamente, os pastores alemães também nadavam de braçada ali, né, cara? Como cães hypados. Depois tivemos o cão Fila, né? Ali na década de 90. E tinha um mito que ele tinha o cérebro maior do que a caixa craniana. Era, tinha possível, esse mito? Era possível. Eu tinha um que chamava Skid e ele tinha um cabeção de fato. Depois também veio a raça de Husks siberianos. Depois também os Valmaraners. Esse aí não bombou muito. E até chegar naquele Bull Terrier, né? Mais recentemente, o Greyhound, né? Caiu de moda. Mas como o nosso assunto proto são os anos 80 e 90, que foram as décadas do medo, hoje vamos falar de mais um pavor que tínhamos naquela época, mais precisamente de quem era possuidor de um cão. E na minha casa era natural, muitos cães a gente tinha, e principalmente se esse cão tinha como extensão da sua casa a rua. E eu tô falando, obviamente, do temor da gente ter um cão capturado pela carrocinha de cachorro, Walter Rezende. Tenho certeza que você deve ter tido um cão que virou sabão. Olha a carrocinha. Olha o dono do cachorro. Eles vão pegar o cachorro do dono. O Ivolanda vai apanhar e o Ney Carlos também. Ter macão é muito recorrente, né, no Agente 86. Tal qual crianças e cães, né, sempre chamam a atenção. Engraçado que essa tal de carrocinha era muito mais falada do que realmente vista. Pois corria aos quatro ventos ali nos anos 80 e 90, a qualquer momento poderia aparecer um caminhão da prefeitura com um laçador treinado lá no Texas que iria destituir você, o proprietário do cachorro, da sua cria, né? Do seu quase filho, né? Naquela época, Alexandre, eu não tinha cão, eu não me preocupava com isso, mas eu queria ver os tais cowboys ali da periferia laçando os cães, né? Que corriam ali pelas vielas. Cara, fiquei nessa expectativa de ver um dia o acontecimento tal, de eu ver ali um laçador. E tal qual eu também nunca vi. Calma. Eu nunca vi isso. Até os 14 anos de idade, já era um adolescente, já tinha passado a infância. Aí eu tive a oportunidade de ver a carrocinha em ação. Só que eu imaginava que eu veria ali o Joe Engle, exato, laçando ali, é, tal como o comercial do Marlboro. Mas não é assim. Ou como o Beto Carreiro. Exato. Eles usam uma vara com uma corda ali passada na vara e tal. É dessa maneira que eles capturam os cães. Confesso que fiquei frustrado, viu? Eu nunca vi, porque eu acho que eu, tal qual um cão vira-lata, eu temia também a carrocinha. Na década de 80 e 90, os cães viviam muito mais na rua do que em casa, é verdade, né? Porque hoje em dia você mantém o seu cãozinho e trata em casa, ali, né, como se fosse um filho. Exato, mesmo. Mas naquela época, não, a rua era o quintal dos cães. Então, como a minha rua era uma extensão do meu quintal, obviamente, para todos os 65 cães que passaram pela minha casa, também enxergava da mesma maneira que eu. E eles ficavam ali na rua, vadiando e tal, e daqui a pouco entrava em casa, abadando, tomava uma água, sim, e fazendo o maior dos ofícios dos cães, que é virar lata, né? E cheirar o c... do próximo. De um transeunte também, né? Exato. E eu tive um cão que talvez seja o maior exemplo de cães vira-latas de todos, que era o Fox. Eu acho que já citamos o nome dele aqui algumas vezes. Mas o Fox era um vira-lata tradicional, naquele porte pequeno, uma mistura de piquinês com alguma outra raça maldita, e que tinha por hábito rolar em carniça. Como nossa casa não tinha portão... O cão urubu? O Fox, ele já sabia de cor e salteado quando tinha feira no bairro. E ele manja aquele resto de feira? Ali não tem carniça, pô. Opa, aquele resto de peixe. De beterraba? Da última banca da feira, sempre da é a peixaria, exatamente. Exato, exato. E aquele caldo do peixe que fica ali abandonado depois da feira, sim, era onde o Fox ia se banhar. Não. Se banhava, isso, horas depois voltava o Fox com o maldito do futum dos peixes. Isso foi virando tão constante, a gente não aguentava mais, meu pai falou, vou me livrar do Fox. Vendeu o Fox. Aí todo mundo meio assim e tal, o Fox realmente era um cão que não valia muita coisa, não valia de segurança, não valia de companhia, porque ninguém queria ter a companhia de um cão tão fedorento como aquele. Então meu pai decidiu se livrar e todo mundo meio que apoiou ali na casa, todo mundo se uniu e falou, beleza, pode se livrar, pai do Fox. Meu pai catou o Fox e mandou embora. Meu pai tinha caminhão. Mandou embora? Meu pai tinha um caminhão e, como todo mundo sabe, meteu o Fox em cima do caminhão, foi até uma distância longa e em algum lugar largou o Fox. Quantos quilômetros? Só pra cara, situar. Dá pra chutar uns 20. Largou o Fox numa estrada, estrada longe de tudo, assim. Mas era caminho do seu pai? Meu pai, ele era um caminhoneiro, ele passava todo dia por aquela estrada. E daí ele começou a relatar em casa, gente, eu passo e o Fox vem atrás do caminhão. E ele vai até se cansar. E aquilo foi criando uma comoção na minha casa, na minha família. Durante quanto tempo isso aconteceu? Sei lá, durante umas 2 semanas. Aí tudo, ai gente, que dó. E aí, novamente, mais uma reunião em casa. Vamos buscar o Fox, vamos. Meteu todo mundo na Brasília e foi buscar o Fox, cara. Mas não foram de caminhão? Não, não foram de caminhão. Chegaram lá e ficaram gritando naquele caminho, né? Fox, Fox, Fox. Daqui a pouco começaram a ouvir. Cara, a porta da Brasília tava aberta. Esse cão entrou como uma bala dentro do carro. Imagina o Fox 3 semanas fedendo, cara. E ele lambia todo mundo, e a minha irmã chorando, meu pai, meu Deus, por que eu fiz isso? Enfim, Fox voltou pra casa, morreu uns 5 anos depois do coração. O Alexandre, o ouvinte Josenildo Costa, lá de Teresina, no Piauí, fez barba, cabelo e bigode, pois ele nos sugeriu o tema, também escreveu uma história. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Vou logo avisando aqui, que pra quem se emociona, né, com história de bichinhos, é melhor não ouvir daqui pra frente. É, senão eu vou contar a história inteira do Fox. Abre aspas pra história do Josenildo. Como vocês sempre citam, os canes familiares, sabe o que é isso, Alexandre? Nome científico dos cães. Ah, de cão de casa, pelos familiares, pelo menos. Voltando ao e-mail dele. Como no capítulo 64, Cachorro Louco, e no 77, Tombos de Bicicleta, olha que ouvinte antenado. Que bom, Josenildo, muito grato. Ouvindo sempre tudo. Ele diz, resolvi contar minha história com esses bichos. Durante a infância, quando tinha uns 5 anos, fui mordido por uma cadela quando voltava para casa da escola e adquiri sinofobia. Nossa, como cara. O Walter adquiriu, né? Sim. Como eu. Injeção no umbigo, gente. Então, ele falou que tomou 20 injeções no umbigo e, segundo ele perdeu o medo durante as temporadas do melhor programa de fantoche para criança. A TV Colosso. Tinha medo da TV Colosso? Ele se curou ali, voltando ao texto dele. Quando eu fazia curso de licenciatura em biologia, voltei à minha sinofobia, pois tinha droga de um estágio obrigatório e fui logo para a zoonose da cidade, achando que ia trabalhar no laboratório debaixo do ar-condicionado, fazendo exames de sangue nos caninos. Me enganei completamente. E o diretor me mandou para a área de captura de cães. Veja você, Alexandre. Com laço. Nosso ouvinte disse que acordava de madrugada e saía nas ruas para capturar os cachorros. Mas um dia estava eu e os agentes jogando baralho, afinal era o dia de lavar a carrocinha, quando chegou um sujeito, uns 2 metros de altura, mais bombado do que o Anderson Silva, e o cara já chegou gritando que entregássemos o cachorro dele. Caramba, aí... Diz que o cachorro era um cachorro de competição internacional e foi capturado pela carrocinha. Depois de muito argumentar com o sujeito, sobrou pra mim ir na jaula. E segundo o nosso ouvinte, ao chegar lá na jaula, pra minha surpresa, um dos agentes havia mandado para o sacrifício. O cachorro do cara. Exatamente. Deveria valer uma fortuna. Eu imagino que sim, alegando que estava infectado. Na zoonose era feito o teste de sangue e assim que dava positivo pra calazar, Aquelas eram, acho que é leishmaniose. Eu achei que era um autor espanhol. Não, não. Assim que dava positivo para Calazar, o cão era mandado para o sacrifício e os de maiores portes recebiam um tratamento especial após a morte. Pera aí. Ainda bem que o José Nildo vai tirar todas as dúvidas que eu tenho a respeito disso, cara. Continua. Veja você. Eles eram colocados num freezer e no outro dia, quando os cãezinhos pareciam picolé, eram cortadas as cabeças dos cães, nossa, né? Pra retirar o cérebro. Tá brincando, cara. Não, José Nildo, você tá brincando, cara. Então, esse cérebro, segundo nosso ouvinte, era usado para pesquisas ali em universidades e tal e tudo mais, era enviado para esse tipo de instituição. Do corpo, do cão ali e tal, e do cérebro, ia ser incinerado. Não ia para a indústria de febo? Então, todo mundo acha que é feito sabão dos cães. Segundo as pesquisas do Agente 86 e do Instituto Datafoda-se, isso é mentira. Nunca foi feita uma barra de gordura. Cachorro de pobre não tem gordura suficiente para virar sabonete. Então, aí, depois que o nosso ouvinte soube que o cão tinha sido morto, ele foi lá, avisou pro dono, falou assim: olha, é o seguinte, se eu contar morto, é sem cabeça. E o malandro chegou e pegou e falou assim: olha, achem o corpo e a cabeça, senão eu vou arrancar a cabeça de vocês. Foram atrás, conseguiram encontrar, disse que o dono do cachorro foi meter um processo que foi uma merda que tal. Que loucura, cara. Diz que o problema de sinofobia do nosso ouvinte agravou ainda mais. Agravou. Ouvintes do Agente em 86, deu um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Mande e-mail também com dicas e sugestões para esse podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Sabe que eu tive um cão que foi pego pela carrocinha, o Mike? E o Mike, quando a gente ganhou o Mike, ele tinha todo um porte de cão de segurança, assim. Ele parecia um pastor belga. Um pastor alemão belga. Ele é todo preto, manja? É mesmo. Mas ele era um cão homossexual, cara. Os outros cães estavam lá catracando ele. Sim. E ele era um morto de um cão. E o Mike, além de ser sarrado pelos outros cães, ele não valia de nada, porque, como eu disse, meu quintal era aberto e teoricamente deveria fazer a segurança, né, do quintal. Mas qualquer pessoa que chegasse em casa, ele ia lá e passava, sabe, as costas assim na perna da pessoa pra ganhar um agrado. E numa infelicidade dele, ele foi pego pela carrocinha. E aí foi meu pai recuperar o cão. Primeiro, meu pai também pensou: será que a gente deve buscar? Daí, dessa lenda: não, o Mike vai virar sabão. E a minha mãe: eu não vou lavar as suas calças, o estoque com o cachorro. Vai lá buscar.